Bendito seja o Senhor, que nos deu nova vida. Pela ressurreição, dele temos a saída. Uma herança guardada nos céus, incorruptível. Na fé somos sustentados em amor indestrutível. Alegria sem fim, gozo inefável. Em ti, ó Cristo, nossa fé inabalável. Ó Senhor, nós te adoramos, teu sangue nos libertou. Em ti encontramos paz, teu amor nos transformou. Cingindo nosso ser em santidade a viver, como filhos obedientes, teu caminho a conhecer. A palavra permanece e em nós faz morada. Vive a verdade e a vida é renovada. Alegria sem fim, gozo inefável. Em ti, ó Cristo, nossa fé inabalável. Ó Senhor, nós te adoramos, teu sangue nos libertou. Em ti encontramos paz, teu amor nos transformou. A prova da fé é ouro, em louvor, honra e glória. Teu Espírito nos guia numa eterna. Sem fim, gozo inefável. Em ti, ó Cristo, nossa fé inabalável.